alma que cruza o campo, a noite guarda o segredo, e o berro triste de um touro da pampa desfaz o medo. Tive aos olhos tua imagem num tala touro e pampeiro, buscando a luz da verdade, sonhando um tempo troveiro. Uma estrelita matreira, por matreira desprendida, deixou um rastro viajeiro como um adeus de partida. Tope o touro, noite linda, que num canto triste chora, pedindo um raio de lua antes que te vá embora. Tope o touro, noite linda, que num canto triste chora, pedindo um raio de lua antes que te vá embora. Tope o touro, noite é linda, enquanto pode topar, que a adaga do sol que nasce teu poncho já vai sangrar. Se te escrevo, noite linda, trançando versos de ouro, presta copla mais ainda, que linda noite dos touro. Uma estrelita matreira, por matreira desprendida, deixou um rastro viajeiro como um adeus de partida. Tope o touro, noite linda, que num canto triste chora, pedindo um raio de lua antes que te vá embora. Tope o touro, noite linda, que num canto triste chora, pedindo um raio de lua antes que te vá embora.